Começando aqui a festa, tudo muito lindo, mas eu tô sentindo falta da participação de vocês. Vamos lá nas palminhas com a gente, vai! E se quiser saber, canta junto! Pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou. Lindo demais.